Diretamente do Eco Estúdio da Rádio Campestre está no ar mais uma vez Muqueca de Siri, meu brinquedo estupefaciente através da música. Eu, Conrad, vulgo Siri, ou Siri, vulgo Conrad. Esse programa vai ao ar toda quinta às 8 da noite pela Rádio Campestre e é retransmitido toda quinta às 6 da tarde pela Rádio Bronca para Barcelona. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Nem com religião, nasci com livre-arbítrio em qualquer nação. Nem nasce com maldade e também sem rancor. A vida vai crescendo, aprende o amor. Respeita as diferenças e sem preconceito. Lutar pela igualdade é o que eu aceito. Quero um país justo, sem corrupção. Não quero a ditadura, sou revolução. Sem democracia não podemos construir o caminho da verdade para todos ser feliz. Cadê a justiça para prender? Uma bandeira e são motores. Bora, Bolsonaro, genocida. Sábado, todo mundo na rua, todo mundo batendo panela, todo mundo tocando foda-se pra tirar esse maluco do poder. Bora, Bolsonaro, genocida. Maciel Salu, liberdade. Religião, nasce com livre-arbítrio em qualquer nação. Nem nasce com maldade e também sem rancor. A vida vai crescendo, aprende o amor. Respeita as diferenças e sem preconceito. Luta pela igualdade é o que eu aceito. Quero um país justo, sem corrupção. Não quero a ditadura, sou revolução. Sem democracia não podemos construir o caminho da verdade para todos ser feliz. Cadê a justiça para prender os mercenários? Isso já é uma bandeira e são autoridades. Democracia não podemos construir o caminho da verdade para todos ser feliz. Cadê a justiça para prender os mercenários? Que sujam a bandeira e são autoritários. Há quem caminhe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Leon Tolstói. Essa música vai para Ricardo Salles. Chegou por Gê Muniz. Macumbeira. Jessica Ellen. Você quer matar a mata, mas a mata te mata, seu escroto. Dentro da mata tem coco, no coco tem mironga de caboclo. Você quer matar a mata, mas a mata te mata, seu escroto. Fazendo saia rodar. Treta velha, sou sereia nas águas do mar. Abuso do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo e, se possível, tomando muito remédio. Porque, afinal, é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem. E eles vão fazer remédio e um monte de parafernália para nos manter entretidos. A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo uma abstração civilizatória, é absurda. Hoje tô mais sol, menos Instagram. Nuvens artesãs, sabe, eu sou seu fã. Obrigado por mais esse dia fornecido, mesmo com a gravidade dos acontecidos. E de hora em hora tudo fica envelhecido. Eu vivo de agora que amanhã não é garantido. Quero mais do que uma diária. Quantas horas forem necessárias, passem flores e araucárias. Que não sei, só numa lança de quero mais que uma diária. Quantas horas forem necessárias, passe flores e araucárias. Que não sei, só numa lança de saia. Tô no barato de ir pro mato. Tô catalking blues, banho de cacho. É só eu e tu, what we gonna do? Que não sei, só numa lança de saia. Notificar, oh, que lugar que bom vai ser. Gosto de flores, então deixa florescer. Mistura de cores nesse céu entardecer. Mas pra mim só faz sentido se for com você. Sem crop, sem edição. Fitoterapia, alcaloide do coração. E adiando paz, florescendo paixão. Deixando a botânica cuidar dessa infusão. Quero mais do que uma diária. Quantas horas forem necessárias. Passe flores e araucárias. Quero mais do que uma diária. Quantas horas forem necessárias, passe flores e araucárias. Que não seja só numa lança de saia. Maravilhosa do RBD. Passe Flora. Bruno Capinanco, Malu Magalhães, Sambolento, Moqueca Siri, na Rádio Campeche. Fazer uma proposta. precisar. Emanar um codinome, seu telefone, quando tocar, não me venha negar. O que tá feito foi feito, vamos deixar para trás. Coração mastigado, quer agora dançar. Vou contar-te um segredo, antes venha saber. Não me importo se hoje vou matar ou morrer. Vai saber. saber. Estamos aqui a Cantilina, Rádio Campeche. A seguir vamos tocar Bruna Caran, interpretando uma música da minha comadre querida, Janaína Pereira. Beijo, amor. Janaína volta no lado B. A música é Amor Escondido. Presta atenção. Chora cuíca. Conseguiu enxergar? Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar. Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar o meu amor. Amor escondido no buraco do umbigo, na menina dos meus olhos. Eu trago cá esse amor guardadinho comigo. Esse amor é meu amigo nos dias mais solitários. É um amor tão forte, tão vibrante. Nem sei como até agora ninguém conseguiu enxergar. Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar. Quem sabe se eu mostrar só um pouquinho, dar a dica do caminho, alguém possa encontrar o meu amor. Vem, venha, Luciano Salvador, Bahia, no Muqueca de Siri. Não, não venha pra cá com seu ar de bacana. Eu já percebi que seu samba engana qualquer coração que se deixe enganar. E nem o swing que vem do seu telecoteco, nem o seu bordão, nem o seu recurreco vão me convencer desse lararará. Parece que seu batuque é pra fazer tropeçar um bamba que se descuide da ginga do seu cansar. Parece que essa levada é pra fazer patinar fascista desavisada que cante o seu lalaiá. Vem não, sambinha pastel, nem venha, que eu conheço Noel. Vem não, sambinha de vitrine, nem venha, que eu conheço Caio. Pois eu, que sambo de salto, chinelo descalço, já fiz um refrão pra mostrar que é falso o seu olerê e o seu olará. Pois quem já sentiu a pisada do surdo do peito, batendo demais por alguém sem respeito, já vê que seu bumbo vai atravessar. Quem sapateia inocente atrás do seu violão, infelizmente não senti o seu estribilho chavão. Quem sai fazendo coro atrás do seu bandolim não imagina o choro quando chegar no fim. Vem não, sambeco meia sola, nem venha, que eu conheço cartola. Vem não, sambico escovão, nem venha, que eu conheço João. Vem não, samboco cotó, nem venha, porque eu conheço Benjó. Vem não, samba sem melanina, se não, vou chamar Clementina. Eu vou chamar Clementina. Depois desse sambalanço, vamos de samba de gafieira do querido amigo Ricardo Salmazo, parceria dele com Bruno Bonelli, algo ritmado, algoritmado. Presta. Neste pandemônio estão dizendo que agora tudo atenção. É baseado na tecnologia, e que as relações outrora presenciais agora cada vez mais virtuais guiarão os nossos dias, que os neurônios que viviam na caixola fundaram nova escola baseada em sequências numerais, onde 0 e 1 empareados fazem tudo, sabem tudo, criam tudo, movem guerras, trazem paz. É o algoritmo mandando brasa, algoritmados através do seu dedão, colhendo seus dados a nível atmosférico, são os eletrocérebros com olhos de espiões. É o algoritmo mandando brasa, algoritmados através do seu dedão, colhendo seus dados a nível atmosférico, são os eletrocérebros com olhos de espiões. É um barato, a tentativa descarada, o trabalho da rapaziada depender de um numeral. Nossa verdade vai bem mais do que a vaidade, veja só que o nosso insight vale mais que qualquer like. Por isso agora eu vou mostrar pra essa máquina, com toda a força tática, que eu tô jogando em casa. Sim senhor, eu faço samba todo dia e não descanso, porque é com o meu balanço que eu faço esse robô. É o algoritmo mandando brasa, algoritmados através do seu dedão, colhendo os seus dados a nível atmosférico, são os eletrocérebros com olhos espiões. É o algoritmo mandando brasa, algoritmados através do seu dedão, colhendo os seus dados a nível atmosférico, são os eletrocérebros com olhos espiões. Tecnologia que chegou. Manda direct pra mim. Manda. Inbox. Não livra ninguém, mas eu dou um drible nesse robozinho. Tem um algoritmado que ele não tem, mas eu dou um drible nesse robozinho, pois tem um algoritmado que ele não tem. Mas é que eu dou um drible nesse robozinho, pois tem um algoritmado que ele não tem. Esse robozinho aí vai se arrepender de ter nascido, meu compadre. Eu dedico essa música que rolou ao Deltan Dallagnol, o robozinho. A noite tão sol, lenos que vem do mar, o som encantador do canto da sereia. Olha meu coração e cai nos braços dela. A lua vai reinar nas ruas da cidade de Salvador. Música. batalha o vento azul. A lua é amarela, só pode ser paixão. O bem que se derrama roubou meu coração. Dormiu na minha cama em Montevideo. Uma noite desperto na preguiça itapuana. Na bela desfruta seu reinado na varanda. Se deita enquanto a lua é cheia soberana. Com a beleza do seu canto, com ela eu vi o meu amor chegar. Olha, cada um tá um poço morto. Fica comigo, minha flor. Lado A do Muqueca de Siri de hoje, este programa de rádio livre comunitária que vai ao ar toda quinta-feira, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil, ao vivo, direto do Eco Estúdio da Rádio Campeche, 8 da noite, e também é retransmitido pela Rádio Bronca em Barcelona, toda quinta-feira, 6 da tarde, 104,5 FM lá, 98.3 FM aqui no sul da ilha, no Campeche, Floripa. Ouvimos Maciel Salu, Liberdade, Jéssica Ellen, música de Luiz Henrique Simas, Macumbeira. A Israel com Céu, RDD, Manifesto Passiflora, e depois a música Passiflora, maravilha. Bruno Capinã com Malu Magalhães, Sambolento. Adriana Calcanhoto, Vai Saber. Bruna Caran, Amor Escondido. Luciano Salvador, Bahia, Nem Venha. Aí a banda Calote com Sapato Furado, Orquestra de Gafieira, Algo Ritmado. Eu tenho a ficha técnica dessa música, vou ler aqui. Bruno Bonelli, voz e violão. Cleiton Silva, sax tenor. Diego Ramirez, trombone. Fábio Abujanra, guitarra semiacústica. Leonardo Batista, contrabaixo. Luiz Rolim, bateria e cuíca. Marco Aurélio Almeida, Flughellhorn. Sei lá como é que fala essa merda. Ricardo Salmazo, voz, cavaco, pandeiro, tamborim. Um beijo, meu querido amigo. Renato Dalago, trompete. E fechamos o lado B com Rubem Rada, Sereia. No fundo estamos ouvindo Bina e Ehud, Boteco Furacão, naquilo que chamamos de BG Background. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Vou abrir o lado B com a minha querida comadre, madrinha, que já foi locutora desse programa, Janaína Pereira. Tão feliz, e tão feliz ela está, que está com um disco novo na praça aí. Procura nas redes sociais, Janaína com Y. Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Sonhei com um amor tão forte assim, ainda bem. A sorte olhou pra mim. Não sei o que fiz pra merecer seu bem-querer. Se eu sou tão feliz, é por assim, ainda bem, a sorte olhou pra mim. Não sei o que fiz pra merecer seu bem-querer. Se eu sou tão feliz, é por causa de você. Não sei o que fiz pra merecer seu bem-querer. Causa de você. Que der pra gente se juntar, eu vou mergulhar nos seus cabelos, passear entre o seu cheiro, sussurrar os meus apelos, até lhe arrepiar. Assim que der pra gente se juntar, assim que der pra gente se juntar, vou poder sua mão, apertar com devoção. Deus ata minha visão, me olha e se molha. Assim que der pra gente se juntar, sua pele, toda dele, toda dele, toda dele a delirar. Assim que der pra gente se juntar, assim que der pra gente se juntar, assim que der pra gente se juntar. Vai ser vixe atrás de eita, vai ser vixe atrás de eita. Eu só sei que se a gente deita, vai ser vixe atrás de eita. Eita, vai. Mas por enquanto eu só posso ver. Imagina aí. Anotei num caderninho o teu nome e um coração. Na hora da saudade eu fiz esse batidão. Nesse mesmo caderninho não tem só teu nome não, mas só tu vira hit, baby, sexy love song. Luísa e os alquimistas. Caderninho. Pro teu esqueço, você sabe que eu regresso. E no mês que vem você vem me visitar no sul. Desde o começo a gente sabe que é sucesso. Que te vuelvo louco, cada um de mis status. Cola aqui na Zara que eu boto aquele body de oncinha. Busco na rodoviária, durmo de conchinha. Que corpo quente nem se sente o frio do inverno. Tô contando as horas pra te ter por perto. Os alquimistas. Tem Siri como Caderninho. E agora, seu Pereira Coletivo 401. O meu amigo Chico Corrêa na guitarra. Gotham City Love. Bronca.info com K 104.5 FM Barcelona. Rádio Campeche 98.3 MHz, uma frequência comunitária. Sul da Ilha, Floripa, Santa Catarina, Brasil. Qual é o mesmo ser? Deixa eu fechar o zíper. Eu não sabia que chamego é crime em Gotham City. O vidro tem fumê. Se a gata tava muito louca, é que é dormir de Edu. Pereira e Coletivo 401, João Pessoa, Paraíba. Preciso levantar, sair do fundo desse apartamento, andar na rua pra pegar um vento. São tantos passos novos para dar. Preciso caminhar, deixar de lado alguns assentimentos. A vida é feita de poucos momentos. Tragar cidade de desmoronar. Desmoronou. Levantei, saí cantando. Desmoronar, se levantar, assobiando. E o som que disso sai me faz na alma um deslumbramento. Me tira o ar e me rouba o tempo. Depois me deixa em qualquer lugar. Desmoronou, me levantei, saí cantando. Desmoronar, se levantar, assobiando. Desmoronou, me levantei, saí cantando. Desmoronar, se levantar, assobiando. Levantar, sair do fundo desse apartamento, andar na rua pra pegar um vento. São tantos passos novos para dar. Preciso caminhar, deixar de lado alguns ressentimentos. A vida é feita de poucos momentos. Tragar cidades e desmoronar. Desmoronou. Levantei, saí cantando. Desmoronar, se levantar, assobiando. Desmoronou, me levantei, saí cantando. Desmoronar, se levantar. Demarcação indígena começar em 1988 é o maior caso de estelionato da história da humanidade. É roubo. Não, passa a sombra. É 155. Tem um monte de artigos envolvidos no Código Penal, no Código Civil, na Constituição, sendo quebrados com essa merda. Os povos são originários, eles não surgiram ali em 88, pô. Sobreviver é o que dá, a gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá, A gente sabe o resultado de aviar. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado de aviar. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado de aviar. Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana. A gente sabe o resultado de aviar. Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana. A gente sabe o resultado de aviar. Eu sou ligeiro, tu sabe, eu sou ligeiro, tu sabe. A gente sabe o resultado de aviar. Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana. Assobio e chupo cana, não acredito em você. Pois eu não sou da sua lá, eu quero que você se saia. Debaixo da sua saia, já não quero mais te ver. Tá enganando, tá mentindo, tá fingindo, tá bulindo com a gente. Tá pensando que é o quê? Tu vem dizer que não tá cobertando o seu filho. Tá roubando rachadinha com você. Escravizando o povo, tem muita fome. Não tem leite condensado, nem picanha pra comer. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado de aviar. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado de aviar. Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana. A gente sabe o resultado de aviar. Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana. A gente sabe o resultado de aviar. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro, a gente sabe o resultado da guia. Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana. Eu sou ligeiro, tu sabe, eu sou ligeiro, tu sabe. Eu sou fuleiro, sou galado, isto é um arrombado. Caba de peia safado, eu não quero seu perdão. Antigamente minha voz já me dizia: tem gente que não se cria se não tem educação. Esse miséria sem caráter diz que não tem mais dinheiro, mas comprou o deputado que não quer vacinação. Na hora que no dia D você vai ver que não tem o que fazer, você não tem escolha não. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado de aviar. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado de aviar. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. A gente sabe o resultado de aviar. Sobreviver. Tu sabe que não me engana. Sobreviver. Tu sabe que não me engana. Sobreviver. Tu sabe que não me engana. A gente sabe o resultado de aviar. Não é correiro e não é caba decente. Tem gente que não é gente, quantas vidas vão morrer? Vem me dizer que é só uma gripezinha. Não vamos sair da linha, tem remédio pra você. Vermectina, cloroquina, estricnina, mas parece cocaína, tá botando pra fuder. Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana. Assumi e chupo cana, não acredito em você. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. Sobreviver. Eu sou ligeiro. Eu sou ligeiro. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Sobreviver é o que dá. A gente sabe o resultado da guia. Mas podemos conversar. Onça brava com olhar já me dizia: eu hoje tô arredia. Ansiedade é tanto assunto, uma agonia. Mas podemos conversar. Eu sou sua mente. Pra ser, me olhe de frente. A gente pode se entender, negociar um equilíbrio, um bom lugar. Eu sou sua mente. Aproxime, me olhe de frente. Eu sei que imito uns rugidos. De repente é o meu desejo de gritar. Não deixe que a corrida maluca da vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar, te alienar. vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continua. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar ou alienar. Eu quero voar, escrever o meu enredo. Liberdade é não ter medo. Liberdade é não ter medo. Liberdade é não ter medo. Liberdade é não ter medo. Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci pra ser adestrada. Me deixa correr no espaço. Deixa eu exibir a minha pele pintada. Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci pra ser adestrada. Me deixa correr no espaço. Deixa eu exibir. Acabando mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música. No lado B de hoje ouvimos Janaína Pereira, Tão Feliz, Forró da Gota com Daniel Neto, Assim Que Der, pra gente se juntar. Vai chegar Luísa e os Alquimistas, Caderninho, Seu Pereira e Coletivo 401, Gotham City Love, Banda Ed, Preciso Levantar, Ferve, Tio Paulinho, Hipotique, Sobreviver, Eu Sou Ligeiro, entre parênteses, Larissa Luz, Colonizada, e no fundo estamos ouvindo Austruta com Funk Como Legusta. Ei, chamo Keka Tiri, que vai ao ar toda quinta-feira ao vivo das 8 às 9 da noite aqui no Eco Estúdio da Rádio Campeche. Tem a reprise do programa das 11 ao meio-dia de domingo. E também é retransmitido para Barcelona pela Rádio Bronca, radiobronca.info, 104.5 FM, uma rádio livre. Toda quinta em Barcelona, 6 da tarde. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Juliano Papi! Saudações rubro-negras. Até a próxima. Um beijo, Benjamin, Bernardo. Saudade de vocês, Mãe Rosa. Sabrosa. Boteca de Sirene.